3% de chances, tem quase 3% de chances a mais de morrer de aborto do que de parto normal. E hoje tem um dado interessante também, que eu não coloquei aí, mas a mulher que faz um aborto, ela tem uma possibilidade muito maior de ter câncer de mama do que a mulher que tem o filho. Pode passar o próximo. O aborto é uma violência psicológica contra a mulher. Eu atendo em consultório, já tem... Quantos anos que eu disse? 20? 21. Né? Eu fiz o parto da Valquíria, do mais velho dela, 21 anos. Então, já atendo em consultório mais do que isso. E o que a gente vê é o seguinte, a mulher que fez um aborto, ela vai enfrentar problemas a vida inteira. Não são todas, não. Mas a grande maioria vai ter consequências psicológicas. Elas têm uma dificuldade muito maior de engravidar. Elas, quando elas engravidam, elas perdem a criança com a facilidade muito grande. Elas têm um aborto espontâneo, depois do aborto provocado, uma quantidade muito grande. É o que nós chamamos de infertilidade. Elas têm ameaça de parto prematuro. A mulher, às vezes, faz um aborto e na gravidez seguinte a gente fica doida para tentar conseguir levar essa gravidez até o final, porque ela entra em trabalho de parto. É muito difícil, às vezes, a gente conseguir parar esse trabalho de parto, porque ela sente na consciência o peso do outro filho que ela perdeu. Então, ela tem um estresse crônico, levando a um monte de doenças crônicas, de neuroses, de psicoses, de síndrome do pânico. Essa mulher, ela infarta com mais facilidade. Ela tem todas as características de estresse crônico, dores abdominais, úlceras perfuradas, do que as mulheres que não fizeram aborto. Elas têm outras doenças e têm riscos muito maiores. Por exemplo, a mulher que fez um aborto ano passado, ela tem 6 vezes mais chances de morrer esse ano de uma causa violenta não relacionada à gravidez e parto. Porque ela se cuida menos, ela se envolve mais com confusão, ela tem uma chance maior, inclusive, de morrer de acidente de trânsito, de ser atropelada, de pôr fogo na casa sem querer, de envolver numa briga e levar um tiro. Então, é uma violência psicológica contra a mulher. Vamos passar ao próximo. Essa frase é uma frase muito interessante, que é das maiores líderes feministas americanas. Então, ela dizia, né, nas conferências mundiais a respeito de população, no Cairo e Pequim, ela repetia o tempo inteiro: se todo esse nosso trabalho de promoção da mulher resultar no aumento de nascimentos, será que esses financiamentos externos continuarão chegando nessas